Salve simpatia, está no ar Moqueca de Siri Doido, programa 222. Fui internado ontem na cabine 103 do hospital do engenho de Dentro. Só comigo tinham 10. Eu tô doente do peito, eu tô doente do coração. A minha cama já virou leito, disseram que eu perdi a razão. Eu tô maluco da ideia, guiando o carro na contramão. Saí do palco e fui pra plateia, saí da sala e fui pro porão. Internado ontem na cabine 103 do hospício do engenho de Dentro. Só comigo tinham 10. Eu tô doente do peito, eu tô doente do coração. A minha cama já virou leito, disseram que eu perdi a razão. Eu tô maluco da ideia, guiando o carro na contramão. Saí do palco, fui pra plateia, saí da sala e fui pro porão. Viva Sérgio Sampaio! Olá, aqui é o Chico Brasil de São Paulo, dos Cidadãos Cantantes, e quero ouvir no Moqueca de Siri a música Pirex, de Itamar Assunção. Esse cara é louco. Mora na Penha, São Paulo. Pirex, Pirex, mas Pirex não sou não, não, não, não do rolê de Rolex, Durex não sou Rolex, Rolex não é fax, não, não é fax, não, Rolex, 98.3 Rádio Comunitária Campeche, você está ouvindo Muqueca de Siri. E agora Fellini interpretando Arnaldo Batista. Todos juntos reunidos numa pessoa só. pessoa só. Caetano Veloso. Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendi a ser louco, um maluco total, na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, eu vou misturada com minha luz, eu vou ficar. tio, eu quero o Rádio Livre no meu radinho. E toca Raul. Pensar assim, se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Se eles são famosos, sou Napoleão. inteiro num segundo, mas nada abafa a voz dos pensamentos. Eu tenho uma coleção de esquecimentos e apenas duas mãos pra ver o mundo. Meu dia passa inteiro num segundo, mas nada abafa a voz dos pensamentos. Nem frontal e nem melatonina. Eu tenho as saudades de um soldado, do que haveria de ser meu passado. Submisso às rotas da rotina e ao tempo escasso. Enquanto esqueço do próximo passo, anoto um outro novo compromisso. Queria estar a sós comigo mesmo e ter a eternidade todo em torno, desfalecer no fogo desse forno, até me desfazer como um torresmo. Saudades de um soldado, do que haveria de ser meu passado. Você está sintonizado em 98.3 na Rádio Campeche. Este é o Moqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta-feira das 8 às 9 da noite e também domingo das 11 ao meio-dia. No lado A desse programa especial sobre a loucura, programa 222, Moqueca de Siri Doido, ouvimos Sérgio Sampaio, Que Loucura. Aí o pedido de Chico Brasil, lá de SP. Um abraço, querido. Itamar Assunção, com Pirex. Fellini, Você Tá Pensando Que Eu Sou Loki. Caetano Veloso, Maluco Beleza. Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Mutantes, Balada de um Louco. E fechamos com Arnaldo Antunes e a querida amiga Juliana Perdigão, com Torresmo. No fundo estamos ouvindo Christoph Miller, Os Dias Loucos. Este programa é dedicado à memória e à obra de Nise da Silveira. Estamos nas redes sociais, discretamente, sem muito alarde, mas estamos. Arroba Moqueca Siri. Moqueca é com U. Mandar um abraço para toda a galera da luta antimanicomial. E vamos começar o lado B falando das loucuras de amor. Afastei de todos que nem ligo pros amigos. Dizem que sou louca, que o amor é cego, que eu estou perdida, que sou um mistério, que já não me importo com tudo que fazes, que acredito, te perdoo, sempre volto, e que não mereço essas horas que me roubam. Por isso dizem que sou louca, porque teu amor é minha bandeira, porque está sempre nos meus sonhos e te sigo pela vida inteira. Por isso dizem que sou oca, que tua pele é minha morada e junto a mim me sinto atrás. Por isso dizem que sou oca, porque concedo os teus caprichos. Porque a história de nós dois são suficientes para o meu delírio. Prefiro que me chamem louca, que prossiga minha loucura para sempre estar contigo. Já não me importo com tudo que fazes, que acredito, te perdoo, sempre volto. E que não mereço essas horas que me roubas. Por isso dizem que sou louca, porque teu amor é minha bandeira, porque está sempre nos meus sonhos e te sigo pela vida inteira. Por isso dizem que sou louca, que tua pele é minha morada e junto a mim me sinto atrás. Por isso dizem que sou louca, porque concedo os teus caprichos. Porque a história de nós dois são suficientes para o meu delírio. Prefiro que me chamem louca, que prossiga minha loucura para sempre estar contigo. Adriana Calcanhoto. E aí eu comecei a cometer loucura. Era um verdadeiro inferno, uma tortura, o que eu sofria por aquele amor. Martelando meu pobre coração, que agonizando já não podia mais de tanta dor. E aí eu comecei a cantar verso triste, o mesmo verso que até hoje existe na boca triste de algum sofredor. Como é que existe alguém que ainda tem coragem de dizer que os meus versos não contêm mensagem, são palavras frias sem nenhum valor? O senhor não está vendo isto? Então por que é que o senhor mandou Cristo aqui na terra semear amor? Quando se tem alguém que ama de verdade, serve de risos pra humanidade. É um covarde, um fraco, um sonho. gente que ainda existe o verdadeiro amor. Faça ela voltar de novo pra o meu lado. Eu me sujeito a ser sacrificado. Salve seu mundo com a minha dor. Agora Hungria, 98.3. Tem hora que eu tenho uma vontade de pisar na lua, tá ligado? O mundo tá mó em guerra, tá mó deslealdade, tá ligado? Tenho mó vontade de fazer uma festa na lua. Já pensou? Brisa nessa ideia aí. Pisando na lua, gravidade zero. Tipo um astronauta de bermuda e de chinela. Até sentei pra mandar um, pra ver se era real. Se é culpa das estrelas que tá no meu mapa astral. É que eu dou muito trabalho, que eu sou do rolê. Já tô com 28, ainda tentando me entender. É que eu sou meio bipolar, não sou de fazer pose. Gosto de carro baixo e som espancando no 12. Eu vou fazer tremer a rua e o asfalto da lua. Se a terra tá em guerra, que a festa continua. Eu vou fazer festa na lua, aqui não vai ter tarde. Se eles fazem guerra, a gente faz amor na nave. Eu vou fazer tremer a rua e o asfalto da lua. Se a terra tá em guerra, que a festa continua. Eu vou fazer festa na lua, aqui não vai ter tarde. Se eles fazem guerra, a gente faz amor na nave. A gente faz amor na nave. A gente faz amor na nave. A gente faz amor na nave. Meu mundo sempre foi lunático. Sou problemático, daqueles que aprecio. Mato mais do que fantástico. Chegasse mágico, senti esse tempo bom. Acho que a NASA que me fez pra escrever um som. Vou botar pra tremer as estrelas do céu. O jogo de luz é o brilho da lua e o farol do corcel. Até parece papel quando essa lata treme. Não tem lei do silêncio, nem tem vice ligando pros PM. Vão ver só no telescópio, vai ser mó decepção. Olha a vibe do moleque no meio da constelação. Tá fugindo do padrão, coisa de outro planeta. Pegando estrela na mão, vendo de perto esses cometas. Pisando na lua, gravidade zero. Tipo um astronauta de bermuda e de chinelo. Até sentei pra mandar um, pra ver se era real. Se é culpa das estrelas que tá no meu mapa astral. É que eu dou muito trabalho, que eu sou do rolê. Já tô com 28, ainda tentando me entender. É que eu sou meio bipolar, não sou de fazer pose. Gosto de carro baixo e som espancando no 12. Eu vou fazer tremer a rua e o asfalto da lua. Se a terra tá em guerra, que a festa continua. Eu vou fazer festa na lua, aqui não vai ter tarde. Se eles fazem guerra, a gente faz amor na nave. Eu vou fazer tremer a rua e o asfalto da lua. Se a terra tá em guerra, que a festa continua. Eu vou fazer festa na lua, aqui não vai ter tarde. Se eles fazem guerra, a gente faz amor. E a gente faz amor na nave. A gente faz amor na nave. Tom Zé. Tô bem de baixo pra poder subir. Tô bem de cima pra poder cair. Tô dividindo pra poder sobrar. Desperdiçando pra poder faltar. Devagarinho pra poder caber. Bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar. Eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente pra poder rasgar, olho fechado pra te ver melhor, com alegria pra poder chorar, desesperado pra ter paciência, carinhoso pra poder ferir, lentamente pra não atrasar, atrás da vida pra poder morrer, eu tô me despedindo pra poder voltar. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo. Esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar. E tô ficando cego pra poder guiar. Tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar. E tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô ficando pra te confundir. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo.

chachá do meu chacho. Se cair algum corpo, eu corro e volto pra curtir. Chego num dia, a cidade é careta. Chego num dia, a cidade é borreta. Chego num dia, me arranco no outro. Se eu me perder na nuca da vida, eu vou, eu mato, eu vou. E volto pra curtir. Sopa ensopada, eu volto pra curtir. Na sopa ralada, eu volto pra curtir. Eu vou, mato, morro e volto pra curtir. Mas eu já morri e volto pra curtir. Sopa ensopada, eu volto pra curtir. Na sopa ralada, eu volto pra curtir. Eu vou mais de novo e volto pra curtir. Mas eu já morri e volto pra curtir. E eu já morri e volto pra curtir. E eu já morri e volto pra curtir. Mato Grosso, de Sérgio Sampaio. Eu quero botar meu bloco na rua. 98.3, Rádio Comunitária Campeche. Isso que eu preciso não é nada disso. Estamos chegando ao final do programa de hoje, 222, Moqueca de Siri Doido. No lado B do programa, ouvimos Alice Caymmi com Matheus Piracei Ugarte, Louca. Adriana Calcanhoto, de Lupicínio Rodrigues, Loucura. Hungria, Pisando na Lua. Tom Zé, Tô. Léo Tuscherman, Bicho de Sete Cabeças, de Geraldo Azevedo. Nação Zumbi, Revendo Amigos, de Jardes Macalé. Ney Mato Grosso, Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, de Sérgio Sampaio. E no fundo estamos ouvindo Gentil Loucura com Skank. Tenham todos um excelente final de semana. Paz, saúde, sorte, trabalho, luta. Beijos, abraços, carícias, desejos, prazeres, orgasmos, saudações rubro-negras. E um beijo enorme pra Gemuniz, que veio visitar o programa hoje e meteu o maior pitaco. Selecionou metade desse repertório sobre a loucura. Programa dedicado a Nise da Silveira. Não sabe quem é? Pesquisa. Tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri, e siri de moqueca e moquecas de siri. Não é?